Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, estão faltando hoje só 34 dias para as eleições. No dia 5 de outubro, você tem a responsabilidade de mudar os destinos do Brasil com o seu voto. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Rony e Robson. A Faculdade da Música apresenta os mestres Alan e Aladim. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração muito bonita, ó Deus. A dica, mais uma vez, eu vou fazer um apelo. Gente, ficha suja, não. Vamos tirar os bandidos conhecidos da política, viu? Você lembra desta? Eu vou recordar um grande sucesso da década de 60 com Adilson Ramos, A Sugestão do Beijar. Música nova de Jades e Jadson com a participação de Michel Teló. Eu começo trazendo aí Braguinha Barroso, Dodói. Braguinha Barroso, do Juraildes da Cruz, Dodói,

fazendo parte agora do Facebook do perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Edilene, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? A sugestão do beijar, música nova de Jades e Jadson, com a participação de Michel Teló, Tô Te Querendo. O maior fenômeno da música sertaneja para cantar com nós, nosso amigo Michel Teló. Eu tô achando essa distância tão ruim. Não combina com a gente estar assim. A verdade é que eu fui feito pra você e você pra mim. Sinto tanta falta de te agarrar. Tô ansioso pra você voltar pra mim e te prometer que nada vai nos separar. Eu tentaria procurar no mundo inteiro outro alguém com essa química e só teu cheiro vai ser a minha inspiração. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. E a minha vida sem você vem cicatriz. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta, vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Moda solar. Porque vamos, Jadson e Jadson. Eu poderia procurar o mundo inteiro outra alguém com essa química, mas só teu cheiro vai ser a minha inspiração. Eu te quero ver se falta me fazer feliz. Que a minha vida sem você é feito cicatriz. Tô te querendo ver se falta me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta, vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. De novo, diretor. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Que a minha vida sem você é feito cicatriz. Tô te querendo ver se volta a me fazer feliz. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta, vê se volta. Louco de saudade do teu cheiro, do teu beijo. Vê se volta. Michel Teló. Ei, diretor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Jades e Jadson com Michel Teló, Tô Te Querendo. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado, Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Por exemplo, o Jades e o Jades estão fazendo sucesso hoje, mas há 2, 3 anos atrás ninguém sabia quem era. Essa é a importância do divulgador. Se você quiser contratar o serviço do Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. Lembrando que o Flávio Bejar é especialista em Minas Gerais. No próximo bloco, Adilson Ramos, Carlos Randall e Danimar e Bruno e Marlon com a participação de Gino e Gema. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu morava ainda em Belo Horizonte, estava de mudança para Brasília e um grande cantor do Brasil estourou no Brasil inteiro com essa canção. Você lembra desta? Adilson Ramos, Sonhar Contigo. Sonhar contigo por toda a vida. Sonhar essa música fez parte da trilha sonora da minha vida. Na época que a gente sonhava, nossa paixão danada. Adilson Ramos, Sonhar Contigo. Carlos Randall e Dani Mar, com a participação de Edson Hudson, Judiô. Judiô, Judiô, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Prazer tá aqui. Dá palma na mão. Carlos Sandal e Danimar. Edson e Hudson. Judiô, judiô, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Tem jeito não. Quantas vezes falei que jamais ia me apaixonar. Só queria zoar, só queria curtir e viver por aí. De repente uma força em espinho cruzou meu caminho, só eu me envolvi. Eu que sempre fui de judia, consegui encontrar quem judia de mim. Eu que sempre fui de judia, consegui encontrar quem judia de mim. Judiou, judiou, judiou, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Judiou, judiou, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Eu agora só ando sem graça, eu durmo na praça sonhando com tapas e beijos tão quentes que ela me deu. Eu procuro no porta-retrato, cadê minha fada, desapareceu. Sobrou dela um fio de cabelo, pro meu desespero é o amor que bateu. Sobrou dela um fio de cabelo, pro meu desespero é o amor que bateu. Judiou, judiou, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Judiou, judiou, bateu no meu coração. Chicotada de amor, machuca, tem jeito não. Eu agora só ando sem graça, eu durmo na praça sonhando com tapas e beijos tão quentes que ela me deu. Eu procuro no porta-retrato, cadê minha fada, desapareceu. Sobrou dela um fio de cabelo, pro meu desespero é o amor que bateu. Sobrou dela um fio de cabelo, pro meu desespero é o amor que bateu. Vai, judiou, judiou, bateu. Só você vai. Carlos Randall e Danimar, Edson Hudson, Judiô, para Maria das Graças Souza. Cleiton, ouço o seu programa todas as noites pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Adoro demais da conta. Passa uma música sua para mim. Vou passar, viu, filha? Eu vou passar. Amanhã eu vou passar a música que você pediu. Você pediu tempos atrás, amanhã eu vou te atender, tá bom? Um abraço para os meus amigos da Portal FM, essa turma boa de Livramento e de toda a região. Esses meninos são de Brasília, fazendo sucesso no Brasil inteiro. Bruno e Marlon, com a participação de Gino e Geno. Mas esse amor não morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro, insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, dirigindo, os sonados do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro, insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Bruno e Marlon e Gino e Geno, mas esse amor não morreu. Vocês estão estranhando um pouco o som do meu programa hoje? Quero avisar até para os nossos parceiros das emissoras de rádio, é que eu estou viajando, estou gravando isso aqui no quarto de um hotel. Então a qualidade não é a mesma, mas a gente está em viagem, não tem outra alternativa, né? Eu estou gravando esse programa de Taguatinga, no estado do Tocantins. Eu comecei uma viagem para implantar no Tocantins o Movimento Popular do Tocantins. Comecei em Novo Alegre, já passei em Novo Alegre, já passei em Arraias, já passei em Combinado, Lavandeira, em Aurora, aqui em Taguatinga. Ainda hoje eu sigo para Ponte Alta do Bom Jesus e vou parar lá em Filadélfia, na divisa com o Maranhão. E eu tive a felicidade de reencontrar um velho e querido amigo, que é o Marco Antônio. Marco Antônio Almeida, filho do saudoso Tonico Almeida, que foi prefeito aqui de Taguatinga. E o interessante é que eu estava comentando com ele que na época que o pai dele era prefeito, ele me trouxe para fazer 8 shows aqui em Taguatinga, e na época ele me comprou 4 mil discos, era os LP, os bolachão, né? Então, proporcionalmente, é a cidade do Brasil que mais tem disco do Cleiton Aguiar, é Taguatinga, do estado de Tocantins, né? Um abração para a dona Josemária, para o Marco Antônio, para essa turma boa, o meu time da prefeitura, o prefeito, os amigos que me receberam tão bem aqui em Taguatinga, no estado do Tocantins. No próximo bloco, eu tenho uma dica importante para você. Gente, ficha suja, não. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, minha gente, a dica de hoje, eu já falei sobre isso e vou voltar a repetir, e ainda antes da eleição pretendo mais uma vez. Eu sei que não adianta muito não, mas pelo menos se eu conseguir sensibilizar algumas pessoas, eu já cumpro o meu papel. A política brasileira, no geral, com a morte do candidato Eduardo Campos, virou de cabeça para baixo, ninguém sabe o que vai acontecer. A instabilidade é geral nas campanhas, mas existem em alguns estados a figura execrável dos fichas sujas que estão querendo ser candidato. E o interessante é o seguinte, o caso mais sintomático é o de Brasília, em que o governador Arruda foi preso no exercício do mandato, tem filme dele recebendo dinheiro da corrupção, ele foi condenado em segunda instância, foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e continua insistindo que é candidato, porque a justiça diz que enquanto não esgotarem todos os recursos, ele pode ser candidato. Só que o que acontece? Isso traz uma insegurança jurídica, que traz uma insegurança política, que traz uma insegurança econômica, que traz uma insegurança social muito grande. É um prejuízo muito grande. Então, nos estados onde você tem o candidato disputando por força de liminar, ficha suja querendo dizer que é ficha limpa, pelo amor de Deus, vamos votar certo. Escolha, tem tantos candidatos, escolha outro. Né? Esses que são ficha suja, deixe eles limpar a ficha deles primeiro. Quando eles forem ficha limpa, se apresente ao eleitorado. Eu acho uma irresponsabilidade um candidato enrolado na justiça ter coragem de sair candidato. E o que é pior, os eleitores ter coragem de votar nesses bandidos que estão aí escondidos atrás das brechas da lei para ser candidato. Então, pelo amor de Deus, gente, ficha suja não. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes, Ivan Medeiros, aqui mora gente. Para Luciana Carvalho, de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela ouve o nosso programa todos os dias pela internet. Luciana, um beijão para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu tenho um pedido, eu não sei se foi a Luciana que pediu, é uma confusão que eu faço de papel, gente. Eu vou trazer o Vitor e o Léo, Deus e Eu no Sertão. Música. nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão, lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração, Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa vou ver minha menina, de volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Vitor e Léo, Deus e eu no sertão. Música nova de Cristiano Araújo, Perdeu o Cara Errado. Nesses dias chuvosos de frio, é aí que o vazio da tua ausência aumenta mais. E o silêncio desse telefone tá me deixando doente. Será que você também sente? Não há ser humano que aguente tanta solidão, vai acabar com a minha raça. Não há nada que eu faça pra evitar o pranto. Já vi que só tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês, jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo. Um copo de cerveja, o coração ferido. Não vai faltar de aviso. E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino. Quando me ver com outro e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado. Então tanta solidão vai acabar com a minha raça. Não há nada que eu faça pra evitar o pranto. Já vi que só tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês. E jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo. Um copo de cerveja, um coração ferido. Não foi falta de aviso. E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino. Quando me ver com outra e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. E hoje eu tô jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo. Um copo de cerveja, um coração ferido. Não foi falta de aviso. E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino. Quando me ver com outra e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado. Você perdeu o cara errado. Você perdeu o cara errado. Cristiano Araújo, perdeu o cara errado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Maria Elizabeth de Souza, Egídio Lima Pereira, Flávio Soares, o meu amigo Clodoaldo Dantas Bilhar, lá de Fortaleza, Luciana Alves Pereira, Marcos Magalhães, Marcelo de Campos Botelho, Joel Moraes, Pamela Space, Sivone Rodrigues, Mariana Vidal, Wesley de Oliveira Rodrigues, Wagner Silva, Rothschild Félix, Vavá Brandão, Fabiana Morim, Newton Santos, Júlio Oliveira, Andréa Gomes da Cruz, Saulo Prates Teixeira, Luander Victor, preso Pedro Leonardo, o poeta Wilson Pereira, meu conterrâneo de Coromandel, que mora em Brasília, e Alexandra Maria dos Santos. E é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Para todos, muita paz, muita luz, muita alegria e, principalmente, muita saúde. Eu vou aqui à página 81 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer a oração: ó Deus, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, venho procurar-te colocando minha alma em tuas mãos. Entrego-me a ti, Pai. Sou teu filho que anda pelo mundo, trabalhando e aprendendo. Quero agora fazer chegar até a ti o meu pensamento de amor. E por esse amor, dá-me forças para perdoar aos outros. Que eu sinta neles meus verdadeiros irmãos. Não note os seus defeitos, nem o que disserem ou fizeram venham me provocar revolta. Ajuda-me também a amar meus familiares, meus amigos, meus chefes, meus subordinados, sentindo que tu estás dentro deles, como estás em mim. Tua energia vivificadora flui para dentro de mim e me anima, que por ela eu possa resistir à ambição, ao orgulho, à vaidade e alcançar a paz. Abençoa-me neste momento, pois que me amas. Agradeço-te a minha vida, tudo o que faça e o que passa comigo. Amém. Essa é uma oração que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. César Menotti Fabiano, Minas não tem mar. Chorando, implorando, pedindo pra Minas Gerais. É o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais. Mar, não chores mais, oh, oh, mar. Mar, não chores mais. Só eu sei o quanto é triste mar ficar longe de Minas Gerais. Só eu sei o quanto é triste mar ficar longe de Minas Gerais. Oh, oh, oh, vieram criticar. Oh, oh, oh, que Minas não tem mar. Oh, oh, oh, pro mineiro tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Oh, oh, oh, vieram criticar. Oh, oh, oh, que Minas não tem mar. Oh, oh, oh, pro mineiro tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Agitado demais, e aquele barulho que a onda faz, é o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais. É o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais. Mar, não chores mais, oh, oh, mar. Mar, não chores mais. Eu sei o quanto é triste mar ficar longe de Minas Gerais. Só eu sei o quanto é triste mar ficar longe de Minas Gerais. Oh, oh, oh, vieram criticar. Oh, oh, oh, que Minas não tem mar. Oh, oh, oh, pro mineiro tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Oh, oh, oh, vieram criticar. Oh, oh, oh, que Minas não tem mar. Oh, oh, oh, tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Os gordinhos simpáticos César Menotti e Fabiano, Minas não tem mar. Eu quero mandar um abraço muito especial para os meus amigos que curtem o nosso programa pela Rádio Campo Belos, da Rádio de Campo Belos de Goiás. Eu viajando, estive lá em Novo Alegre, estive lá com o Valdomiro, com a Nalvinha, esposa dele, e eu estou encontrando por aí, estive lá com o prefeito Cacildo, também lá em Arraias, com o prefeito, com a prefeita Marinha, em combinado, lá com o prefeito Caçula, aqui de Aurora, do Tocantins, com o prefeito Heronildes, Itaguatinga, né? E muitas dessas pessoas me disseram que curtem o nosso programa pela Rádio Campos Belos AM, que transmite o nosso programa todas as manhãs. Chitãozinho e Chororó, sucesso novo, Hipótese. Sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver, vou ser um só. Te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. mostrar o que você vou ser um só. Chitão e Xororó, hipótese. A frase irretocável é da sabedoria popular. Caráter não se vende no armazém, vem de berço. Caráter não se vende no armazém, vem de berço. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Rony e Robson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão mudou de dia e mudou de horário. Agora, sexta-feira, às 10 horas da noite, com reprise no domingo, também 10 horas. Você me consegue me assistir pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão, agora toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rony e Robson, Toalha de Banho. Você deita e rola, assim desenrola seu corpo bonito. Depois de fazermos tudo, muitas horas de amor, você tão cansada. Cansados com fome, levando interfone, nenhum x-salada. Cansados com fome, levando interfone, nenhum x-salada. Mesmo cansado, seu amor me envenena. Uma noite acordado, mas valeu a pena, valeu a pena.